8 decimal 9 5. Vietnam 5. Torre, vai passando o Whisky Serratão. Whisky Serratão, chama para São Paulo. Nativo, informe que a Infera acabou de chamar aqui a nossa atenção, dizendo que o senhor não seguiu o follow me, tá ok? É, que o follow me estava à sua frente, pediu para o senhor seguir uma direção e o senhor desviou seguindo uma faixa de segurança. Pediu que na próxima vez o senhor siga religiosamente o follow me, tá ok? Passando o símbolo, baixou, travou, Whisky Serratão. Passando Whisky Serratão, autorizado o pouso na pista 1-0, vento no 30 graus, 05 norte. E pouso. Boa noite, TAM 3170, acione identificação de serviço chegada a Mari para 2000 pés, o QNH 1016. Utilizado ITAP, TAM 3170. Tango Whisky Serratango no solo aos 4-0, libera direita, solo ao horizonte, decimal 9. qual parte que prossegue? Autorizado, Alfa, Juliette, cruze o pátio principal, Lima, Mike, Quebec, dá presente, está autorizado cruzamento da pista 1735 até o pátio 5. 3170, autorizado final ILS, X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reporte estabilizado, 3170. Boa noite. Dia Azul 4220, acione identificação dessa via, chegada a Mari para 2000 pés, o Kenegal no 0 no meia. Afirmativo, azul 4220. Confirme ao QNH 10 no meio, azul 4220. Localizador, 3170. 3170, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 895, uma boa noite, do 3170. Boa noite. Torre Salvador, uma boa noite, do 3170, na final da 10 visual. Boa noite, avistado, embaixo do trabalho? Ainda não, senhor. Chame com o trem embaixo do trabalho. Portará. Passando externo, baixar e travado, T3170. Autorizado pouso, no 60 graus, 05 nós. Autorizado pouso, T3170. 156, libere a direita, solo 1219, tá? 3170. Direita, 1219, tá? 3170, boa noite. Boa noite. Azul 4220, autorizado final e alinha sexway, pistão na zero, reporte, estabilizar no localizador. Zero, livrou a pista na pista. 3170, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, parou meia dúzia, tá 3170. 220 está interceptando o localizador, totalmente visual. Socorro 220, chame Torre, Salvador em 198, sinal 95. 1895, azul 4220, por favor. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4220. Tá no ILS, visual. Acuse contra a embaixo travado. Vai chamar. Travada azul 4220, passou externo. Seguinte, autorizado, pouso no 60 grau 049. Livre pouso na ADS, azul 4220. Azul 4220, no solo 07, ele era direito, solo 121, decimal 9. Azul 4220, no solo 07, ele era direito, solo 121, decimal 9. 119, 4220. 220 livrou na sua escuta. Azul 4220, táxi autorizado, Alfa Quilo para o pátio 3. Alfa e Quilo para o pátio 3, azul 4220. Bom dia, trip 5556, acione a identificação, dessa vez chegar na Mari para 2000 pés, o Kinegal no 0 no 5. 18, San Michael até Oscar, na posição número 5. Michael até Oscar, prossiga. Posição número 5, solicitar a utilização do negócio para a posição número 1, 943. Então, o senhor quer sair da posição 05, pátio principal, para a posição 1 do pátio 3, é isso? Positivo. Autorizado, informe término do reboque. IP 555, meu, autorizado final e aliança que sua IP está 10, reporte estabilizado no localizador. Reporte para estabilizado no localizador. Autorizado e aliança. estabilizou no LOC 5556. 5556, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 295, Buena. Torre Salvador, Buena, 5556, tá? Fui, aliás. Boa noite, acuse com o trem baixo travado, 5556. Acusará com o trem baixo travado, 5556, da 3. Baixado travado, 5556 da trip, completamente visual. Gente, autorizado pouso, 170 graus, 0 pista 90. Trip 5556. Livre pouso, pista 5556. Trip 5556, no solo 27, libera direita, solo 121, decimal 9. Na direita 219, no solo 3556. Boa noite, 3556. Livrando na porta. 3556, 56, ataques autorizados via Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette 08, 5556. Alô, Mike, a Oscar, parqueado na posição número 1, espaço 3, bom dia, obrigado.